Aqui eu sou seu Quilo, reporte no Ponte Espera Táxi Papá. Via pista, reporte sobre a cabeceira. Tá alinhado e pronto, 9-7. Decolagem, pista 1-7. Vento variável com 1 nó. Vento calmo, altímetro no 0-3. Oscar Hotel Kilo. Livre decolagem, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, decolado ao 01, no controle 120, décima 8, bom voo. 1208, boa. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Boa noite, Kilo, Salvador, 220, boa coral. 220, Oscar Hotel Kilo está em missão de transporte de enfermo, solicita quando possível voar direto na proa de Arubis. Roda Arubi, Oscar Hotel Kilo. Rodando Arubi, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, autorizado, van Arubi. Arubi, Oscar Hotel Kilo, graças. Azul 400, fiscal liga de bombo 00, encontrando uma criança, 120, nossa cara, 120. 72, bom dia, 3520 novamente para a atualização com a informação Delta Aracaju. 3520.4 3520 autorizado Aracaju, nível 190, Puca, Jamo, Arua, pós direto. Decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, controle 1208, acena 5150. Do Aracaju, nível de voo 190, decola da 190, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, após Caju, 150, no transponder de controle do Salvador, o 208. Confirma o nível, 3520? Confirma o nível, 3520? 190. Correto, já um pushback essa nave. Aperta o posicionamento 3520. Foi. 25329, na chegada Bonf, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado a aderência. Para o táxi do Santos, 520, seu ambiente 9696, 3 horas da tarde, respeito. 520, táxi autorizado, à direita, via Índia, ponto de espera, 11895, ajuste 1093. 320, autorizado, via Porto Espera, torre 295, Santos. Salvador, bom dia, série 520, ponto de espera próximo. André 520, autorizado, ingresso, decolagem, pista no 0, o vento variável com 03 nós, altímetro no 0 no 3. 133 no ajuste, livre decolagem, pistão no 3, o pistão no 0, tá? 3520, decolagem 27, controle 120, décima 8, bom voo. 20, responde a 3520. Boa noite, tá 3520. Boa 20, sobe 190, voa Puka. 190, Puka, 3520. 190, tá? 3520. O 3520 chama agora Recife. 2545, alterna 3365. 2545, 3365, boa noite. Boa noite. Salvador, 35329, bom dia. Tá aí, 35329. 5329, altímetro 10 no 3, curto na aproximação, já avisou a baixar a travada? Sim, ativo. Ciente agora apenas a pista livre. O altímetro 10 no 3. 329, ciente. Autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. O altímetro no zero, no 3. 35329, ciente. Gacelo 050. Itap. 329, seu solo 38, liberou a pista, chama o solo 21, decimal 9. 1219, 5329. Solo Salvador, 35329, liberou. 329, Alfa Kilo, pátio 3, remota 03. Alfa Kilo, pátio 3, remota 03, 5329. Solo Mike Alfa Eco. Prossiga. Solo, solicito reboque do pátio 3, posição 1, para o pátio principal, posição 1. Posição 1 do pátio principal, é isso? Positivo. Mike Alfa Eco. Observo a TR parqueando no pátio 3 após o mesmo autorizado, chamando ela. Solo, confirme aí, então. TR na trip, agora ingressando no pátio 3. Após o mesmo autorizado reboque, chamando a terra. 4107, pode descer via? 2000 pés autorizado, LS 1012. 2000 pés, 1012, livre LS 4107. Nacional Azul 4107. Azul 4107, completa final, torre 18895. 18895, ligado, Sonic. Boa. Torre Azul 4107. 4107 da Azul, altímetro agora 1013, 1012, corrigindo. Reporte visual baixar travado. Reportará 4107. Grato. Azul 4107, tá visual, baixar travado. Azul 4107, tráfego avistado, autorizado pouso. Pistão 0, o vento variável com 02 nós. Sempre pouso 4107.